A armadilha mental. O descontentamento é um pecado interno que conduz a práticas pecaminosas. Charles Spurgeon disse: "Lembre-se de que a satisfação de um homem está em sua mente, não na quantidade de suas posses." Alexandre, com o mundo todo aos seus pés, clama por outro mundo a ser conquistado. Um dos principais meios que podemos empregar para resistir às tentações mentais, incluindo a tentação do descontentamento, é prestar atenção naquilo que estamos pensando. Nossa mente é solo fértil e precisamos prestar muita atenção àquilo que estamos plantando. Observe as passagens das Escrituras a seguir, as quais nos ordenam a inclinar, pensar e ocupar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Romanos capítulo 8, versos 5 a 6. Contentamento é ter a mentalidade, o pendor do espírito. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 2. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versos 8. Nossa mente vaga o dia todo e tem a tendência de ser facilmente levada para pensamentos infrutíferos. Mas, se deixados por conta própria, os pensamentos normalmente se afundam no lixo, escavando e desenterrando coisas carnais, mundanas, mentiras, imaginações vis, injustas, impuras, sem nenhum afeto, desagradáveis. A lixeira está sempre cheia dessas coisas, seus próprios pecados e falhas do passado, os pecados dos outros, amarguras, preocupações e concupiscências. E depois nos perguntamos o porquê de estarmos descontentes, preocupadas, sendo invejosas, cobiçosas, amarguradas, ansiosas e medrosas. Ora, entramos no depósito de lixo e nos alimentamos dessa sujeira o dia inteiro, semana após semana, ano após ano. Não é de espantar que temos a cabeça cheia de problemas. Esse é o motivo por que Deus nos diz para que coloquemos nossa mente em coisas melhores e mais elevadas. Faça um balanço de seu inventário mental. Que tipo de pensamentos você tem tido? Com que frequência você tem ido à lixeira e buscado coisas ali? Você montou acampamento lá? Assim que reconhecer essa verdade, você se surpreenderá em ver a precisão dos fatos. Na verdade, você realmente tem se alimentado de produtos vencidos que estão lá no fundo da lixeira. Enquanto deveria estar sentada à mesa do Senhor, comendo da graça do Evangelho. Mas dará trabalho abandonar a lixeira e começar a obedecer e a amar a Deus com toda a sua mente. A saída da lixeira requer disciplina mental e espiritual. Você deve controlar seus pensamentos, pegá-los pelo pescoço e colocá-los onde Deus os quer. Tome de volta as rédeas e não mais permita que tenham controle e liberdade, pois eles sempre encontrarão um caminho de volta para a lixeira. Essa prática requer paciência e diligência. Pensar nas coisas do alto significa literalmente pegar seus pensamentos e colocá-los em outro lugar. Mas como e por onde começar? Primeiro, você precisa rever algumas coisas. O que você tem ouvido o dia inteiro? O que você ouve quando vai para a cama, quando se levanta, quando entra no banho, quando dirige pela cidade? Você provavelmente ficará surpresa ao perceber o número de queixas, a quantidade de mágoas, ofensas e reclamações remoídas, fora a insatisfação e a murmuração pungentes. Sem mencionar as conversas que você tem criado em sua mente. Vou resolver isso e aquilo hoje. Só imagine quão trágico seria se os seus pensamentos fossem transmitidos para que o mundo todo os ouvisse. Mudar o conteúdo de seus pensamentos requer ação de sua parte. Se você não gosta da música que está tocando, você precisa trocá-la. A escolha é sua. Da mesma forma, Você deve mudar a música que tem tocado pensamentos horríveis em sua cabeça. Considere o medo e a preocupação como exemplos. Entenda que a maioria das preocupações não passa de uma narrativa de histórias ruins contadas para si mesma. Pare de ficar remoendo o que pode acontecer ou o que poderia ter acontecido. Trata-se de uma forma de descontentamento velado. Nessas histórias ruins, você diz a si mesma que Deus pode permitir que aconteça algo de que você não vai gostar. No lugar de lembrar-se das promessas de Deus, a preocupação toma para si problemas em potencial sem a presença da graça para administrá-los. Diga a você mesma: "Shh!" Mude a conversa mental para outra coisa. Algo alegre, algo bom e verdadeiro. São muitas as alternativas. Se quer mudar o padrão dos seus pensamentos, você também precisa passar a pensar em coisas que são louváveis e desenraizar aquilo que é infrutífero. Isso implica investir tempo pensando e ponderando a respeito de temas espirituais saudáveis. Perceba, essa é a prática de disciplinar a mente. Assim como você disciplina o seu corpo, prática esta que Paulo diz trazer pouco proveito. A piedade demanda disciplina da mente e do coração, o que traz muito mais proveito, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. A disciplina espiritual de dominar seus pensamentos é uma maneira de crescer em piedade. Comece hoje mesmo mudando de assunto todas as vezes que seus pensamentos não estiverem onde deveriam estar. Pegue a sua mente e, fixando-a em coisas boas, passe algum tempo pensando nelas. Planeje o jantar, faça a lista de compras, ore por uma amiga, conte suas bênçãos, costure algo, trabalhe no jardim, asse um pão. Leia uma história para as crianças. Enfim, continue com a sua tarefa, seja qual for. Todas estas coisas são louváveis. E quando seus pensamentos retornarem para a lixeira, arranque-os imediatamente de lá e coloque-os em coisas que são do alto, pois eles pertencem a Deus. Boa parte do descontentamento provém da liberdade dada aos pensamentos e de se alimentarem de coisas erradas. E da permissão de mergulhar na lixeira do passado ou das coisas que poderiam ter sido ou que não o são. O que é ansiedade, se não o fruto de permanecer nas preocupações e inquietações, em vez de lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós? 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Como já disse, a ansiedade é outra forma de descontentamento. Não costumamos relacionar a ansiedade com a cobiça. Mas o que é a cobiça se não uma forma avançada de descontentamento e pensamentos ilícitos? Todos esses pecados mentais surgem de ouvir o próprio coração, em vez de pregar-lhe as verdades de Deus. É necessário tempo para estabelecer um padrão de 1. Perceber quando se está vasculhando a lixeira e 2. Perceber quando se está saindo da lixeira. A princípio, pode parecer que tudo o que você faz é apenas trabalhar nesse sentido, mas com prática as coisas vão ficando mais fáceis. Assim que se transformar em um hábito mental, você verá como é abençoado habitar nos pastos verdejantes e contentes de pensamentos louváveis e virtuosos. E assim a lixeira será menos que atrativa. Após o período de prática, você passará a se afastar da lixeira instintivamente. Para tanto, assim como em toda a nossa vida espiritual, precisamos receber a graça de Deus para fixar nossa mente nas coisas do alto, onde o Senhor habita. Se desejamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, não é à lixeira que devemos ir, mas à destra de Deus, onde Cristo está. Pois o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Romanos capítulo 8, verso 6. O contentamento é uma realidade espiritual, não um alvo imaginário. Muitas de nossas insatisfações desapareceriam se simplesmente deixássemos de pensar nelas. Com efeito, é surpreendente quando você percebe essa realidade. O problema pode não desaparecer, mas o descontentamento costuma sumir. Digamos que você tem graves problemas financeiros. Perceba que ficar pensando sobre seus problemas o dia todo, preocupando-se com eles, lamentando escolhas tolas que fez e invejando seus amigos que não têm dívidas, não resolverá suas dificuldades. Você estará simplesmente perdendo seu tempo, enquanto deveria estar procurando um emprego a fim de pagar suas dívidas. Remoer seus problemas a deixa irritada, aumenta a sua ingratidão e a estressa, de tal modo que você não consegue desfrutar das bênçãos que já tem. Você não é uma boa companhia nem para você mesmo, que dirá para outra pessoa. Mas, tendo saído da armadilha mental do descontentamento, você agora está livre para continuar a lidar com suas dificuldades e responsabilidades, com uma atitude muito melhor e uma perspectiva mais clara. Boa parte de nossos problemas são exagerados, aumentados por causa de nossos pensamentos pecaminosos. Domine todos os seus hábitos mentais. Não permita que seus pensamentos corram de volta à lixeira. Lá dentro é um lugar perigoso. Coloque seus pensamentos em um lugar benéfico, em um lugar espiritualmente saudável. Procure, busque, persiga, corra atrás as coisas que são do alto em sua mente e em seu coração. Use sua energia mental para meditar, ponderar e refletir sobre tudo aquilo que é virtuoso. Sente-se e faça uma lista de sugestões a si mesma. Depois, ore ao Senhor, para que Ele lhe dê força e sabedoria para ter domínio sobre seus próprios pensamentos. Comprometa-se a agradar a Deus com toda a sua mente. O descontentamento não consegue sobreviver nesse tipo de ambiente. Você irá expulsá-lo. Das duas, uma. Ou você alimenta o descontentamento e mata o contentamento de fome, ou alimenta o contentamento e mata o descontentamento de fome. Defina qual das duas posições vencerá. Mate o descontentamento de fome. Não é adorável pensar assim? Uma mente determinada e um coração contente promove um ambiente fértil e frutífero para o amor, a alegria, a paz, a bondade e todo o fruto do Espírito.